Em virtude do grande número de casos de tráfico de drogas e de tentativas de homicídios registrados na região do bairro Jardim São Paulo, como o de dois adolescentes na tarde desta terça-feira, os policiais do GDE foram orientados pela chefia da Delegacia Central a darem atenção especial àquela região e seu entorno. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais perceberam quando um indivíduo fugiu ao perceber a presença da equipe policial. Houve perseguição e quando o homem entrava em uma residência foi alcançado pelos policiais que deram voz de prisão ao Lourival Moreira dos Santos, de 60 anos, assim que localizaram a arma que ele havia acabado de dispensar. O revólver Taurus, calibre 38, de fabricação brasileira, estava municiado com 6 cartuchos intactos e o detido assumiu a propriedade da arma, sendo em seguida encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime este que é afiançável a critério do delegado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.